Brasil, boa noite, Costa Serra. Fala, Zero Pro. Chané 6259, autorizado, decorado. Lista 10, 100, 93. Decolou 38, chama o controle 120, decimal 8. 208, 62, prazo, boa noite. Controle Salvador, chama 6259, desceu Salvo 1. Chama 6259, contato radar na decolagem, acima para nível de voo 3607, Salvo 1, após 2000, pega o 301, Leda. Faz 2000, Leda, 6259. Pelo Salvador Azul 2, 781, ponto de espera, pronto. Azul 2, 781, autorizado de decolar, 110 graus, 129. Autorizado de decolagem, Azul 2, 781. Azul 2781, decolou os 47, chama o controle, 120-28. 120-28, azul 2781. Salvador Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, siga para a Mizu 60, saída Aruruna. Gente, acessando o 60, Azul 2781. Informando que não cumpriu a restrição ATC, superior. Gente, siga com restrições voando LF Azul 2781. Gente, subindo sem restrições, gira telefone Azul 2781, acessando o 60. Catango Romeu Vitor Atena, estado de Salvador 52 milhas sudoeste no VR, mantém a nível de voo 100, sobre o que terminado. Serviço de informação e alerta, chame o centro Recife na frequência 1238, corrigindo, 1238, ao término 260. Thank you. Lua 2, pronto. Corno 099, autorizado decolar, pistão no 0, 120 graus, 119. Tudo decolar de corno 099.